Bandeira 9, cruzando 290, parou 150 na Vale, boa noite, cara. 509, boa noite, é sua identificação, Vone TAP 103 no PES 2014. 224, solicita nível 150 como final. 224, estamos no centro agora, 925, decimal 643, descer, chega na ponte, desça para 4 mil pés, o aviso 10 no 4. 4 mil pés, 0 no 4. Controle, Salvador, muito boa noite, 05. Transfer, estamos sem informação alta. Boa noite, gol no 05, descer, chega da Mari, desça para 5 mil pés. 5 mil pés, o aviso 10 no 4. Confirma. Estão 3600, identifique, desça para meia dúzia de mil, o ajuste 1094, chega na Mari. Chega na Mari, ganhando a minha ação, 1014, 5716. O F5716, completa a final, torre 1186, termo posto. Chamarei, grato, bom serviço. Oi, Salvador, boa noite. Web 7716, fui aliás, baixar travado. 5716 está autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1-0-0 grau, meia dúzia nós. Correção, está autorizado pouso. Pistão 0, 1-0-0 grau, meia dúzia nós, chega o trem. Vive pouso na 10, contra embaixo travado, Web 7716. 5716, Solo 19, táxi à direita, Alfa Kilo, Pátio 3, mantém a escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, escuta, 7 Autoridade chama para o táxi. Autoridade. Posição Mar, igual a 205. Sete gol no 805, está reautorizado via para 2000, vai seguir Boeing 737 à sua frente. Está para 2000, informe estabilizado na final. Seja, está para 2000, vai. Reporte estabilizado, igual a 805. Novamente, Ponte Galo 0, 2-0, request push and start. 0-2-0, clear to push and start, call ready for taxi. Voo no 805, reduza para 170 nós. Tráfego informado está 8 milhas à sua frente com um grau de 180. ok, estamos reduzindo o manual 205. Zero a bordo, 4 horas, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, 4 a ponto, 1 a 1. Boa noite, 32-2000, identifique, chegada a mar e desça para 5 mil pés, ajuste no 0 no 4. Vem 226, identifique, chega da mar e desça para 5 mil pés. Chega da mar, chega mais. Localizador estabilizado, baixado travado, 809 da Web. Web 5809, torre 186, tem um bom posto. 86, obrigado, bom trabalho, 5809. Até a próxima, Mari, 3226. Tá, 509. Até 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3.014, 3.600. Gol no 643, autorizado a final ILS, desça para 2.000, vai seguir tráfego da companhia, Boeing 737-800. 2.000, gente, do outro lado pegou o gol no 643. Roger, QNH1014, taxi via India and Alpha, report ready, holding short. Boa noite, 05. Boa noite, 05, passando dona, chame torre 186, até o meu posto. 186, graças a Deus. Boa. 3600, redução para 189. Não, poderia confirmar o vento para 5809? 090 graus com 7 nós. Muito obrigado, 5809. Isso aí, Salvador, muito boa noite. É o voo 805, estamos a 12 milhas do externo, baixado e travado. 21805, continua a aproximação, número 2 para pouso. Guarda do pistão de 905. 809, solo aos 30, livre à direita, acesso frequência via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3, ao lembrar, 809. Boa noite, 05, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4, guarde pista livre. Guardando na 805. Boa noite, 05, livre pouso na 10, vento 090 graus com 7 nós. Tá, livre pouso na 805. Boa noite, gol no 794, identifique, desça para 6.000 pés, o ajuste no 094 na chegada mais. Ele identifica 6.000 pés, no 094, chegada mais. Localizador com a pista vista, gol no 643. Gol no 643, completa final, torre 186. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Está 3600, está livre ILS em forma estabilizada. Descendo para 2.000 pés. Para 2.000, autorizado ILS em Porto Alegre estabilizado. 3600. Está 3226, está autorizado a final ILS. Desça para 2.000 pés, 1.0 no 4, em forma estabilizada. 2.000, forma estabilizada, desça para 2.000 pés. 643, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol no 643. Noite 05, solo aos 33, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, partindo da Juliette. Alfa, da Juliette, boa noite 05, nessa escuta. Livre pouso na 10, vento 090 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso no 643. Estabilizado no localizador 3600. 3600, completa final, torre 186, toma posse. 863600. Gol 1.7.4, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.4. É, para 2.000 pés, 14, gol 1.7.4. já está autorizado. 26313, ali mantendo zero. Solo aos 35, livra direita, táxi na frequência via Alfa, partindo antes da Juliette. Sim, antes da Juliette, o voo 643. Salvador, 3600, passo 800. 3600, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 4, guarde pista livre. Testa Juliette, boa noite, 05. 805, táxi via Juliette, portão 1. Para a pole position, 805. Meia 313, livre decolar da 10, vento 090 graus com meia dúzia de nós. Vento 090 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso não no 0. Autorizado pouso disso no 0, 3600. 6313, decolado aos 37, controle 19 decimal 35, bom voo. 935, 6313. Controle na 6313. Boa noite, eu chamei 6313. Contato radar na decolagem, acione o código 5032, suba para o nível 360 na saída da Arbor. Subida Arbor 5032, na 6313. Go 020, line up and wait, runway 10. Solo aos 38, livra direita, segue o banho da Gol via Alfa, reparte nessa frequência antes da Juliette. Está virando à direita, seguiu o Boeing, espera antes da Juliette.